Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM. 6 da tarde, tá começando mais uma edição do Pretinho Básico. Pretinho Básico que vai ao vivo pro Rio Grande do Sul e Santa Catarina pela Rede Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. E às 7 da noite, o oferecimento de telefonia Big e Damilair, a moda está nas ruas. Tá todo mundo aqui. Fala aí, Mr. Fala, boa tarde, como é que está? Tudo bem? Eu estou louco pela lua. Pois é, nos deram uma enganada legal na gente. Cadê a lua? Não apareceu a lua, mas né, hoje cara? Não tinha, não era já a lua. Já sumiu antes. O eclipse, cara. O eclipse tá... Cara, o eclipse... Acabou com a lua, o eclipse, não, tá, não, né? Não, mas era pra aparecer, avermelhada, aparecia. Não sei o quê. Ah, eu já bom, vi. Bom, pelo menos aqui em Porto Alegre foi uma decepção o eclipse. Apaga a luz aqui de sujo pra eu você. Eu falei que esse eclipse não vinha. E aí, Cagia, tudo e certo? Aí, tudo certo, esperando o eclipse, cara. É, mas acho que não, vai, não, né? Não virá. Mas tá lá o eclipse, não, cara. Não, tá, não, cara. Aquilo ali, não, não, Magnata, tá ali é um passarinho morto. Não, calma, Magnata. Ah, Maurício, tá lá. Não, vocês não estão vendo, Magnata. É um passarinho morto. E aí, Porazinho, tudo bem? Tudo beleza, esperando o eclipse. Tá aí o eclipse. Quase demais eclipse o eclipse, total. Meu. Quase é, total, é quase total. Aqui em Porto o eclipse criar. Tá, ó. Tá muito legal. Mas me enganaram, disseram que a minha posição aqui na mesa era privilegiada. Não e era. A pior. Tem é uma a única viga. Que não consegue a ver. A do Maurício. É tem, uma viga, não, tem uma viga na minha frente aqui. Mas o melhor eclipse é o do Rio Grande. Né? Olha a estrela móvel, tá aí, ó. Neto Fagundes. Peraí, cara, peraí. Não, tem que fazer de novo. É, de novo, de novo. Então é assim, a estrela móvel tá aqui. O homem do irmão crioulo que acorda todo isso, o sul do Brasil. Em HD. Em HD. Neto Fagundes. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas o Neto Gonçalves. Neto Gonçalves. O Neto Fagundes tá com uma roupa em tons de roxo e uma boina roxa. E olhando pra ele, eu falei assim: é o Restart. Ele disse pra mim: é o Che Start. Che Start. O Porã tem razão. Já não se faz mais gaúcho. Como antigamente. Roxinho, boininha, roxinha. Dá pro cara se arrumar, viu, cara? É isso aqui era cor proibida no CTG. É, mas tu pensou, não, tu é pensou, ainda verdade. Proibido. É tu ainda. Pensou em te arrumar e desistiu daí no meio do não caminho. Não dá, no meio do caminho parei. E pegou a boina da esposa. As cores do CTG eram branco, preto, roxo, não, branco, preto, bege e cinza. Era isso, né? Marrom da estrada, ah, né? Marronzinho, é. Mas o bege forçou pode. Também, o bege já tá bege. É que tu saía a cavalo de branco, querido. Mas chegava marrom lá, né? Ah, estrada. Aí, ó. Poeira da estrada. Bege. O Alcemar tá com a gente também. Eu tô com você também. Tudo bem, Chamarinho, Chamaral? Tudo bom, seu Alcemar? Tudo bem, já deu pra perceber que o seu Fetter não tá, né? Já deu pra perceber. Ele, o Fetter tá no importante meeting da empresa. Que quando o cara é chefe, ele vai no meeting, entendeu? Ele chega vai no meeting. É que pra encontro, né? Meeting em inglês. Nós vamos é no banheiro. Nós vamos no máximo ao banheiro. Não de meeting, Maurício. Aí o Fetter está no importante meeting da empresa. Meeting. Mas amanhã estará com a gente. Não importante. Deu tempo dele enfrentar esse trânsito caótico das grandes cidades do sul do Brasil. Mas a gente vai tranquilo aí até às 7 pra entreter e informar e fazer rir todo mundo aqui. Com no ou sem eclipse, né, Maurício? Com ou sem o eclipse. Como só tem eu de Colorado aqui, eu gostaria de agradecer o pessoal de Blumenau, que é o grupo consulado, de Colorados de Blumenau, mandaram a camiseta aqui, queria agradecer pra eram eles. Dois. Hã? Eram dois. Tem dois Colorados lá em só Blumenau. Só dois Colorados? Não, acho que deve ter mais, cara. Na realidade, eu quis te ajudar, porque quem apareceu lá foi um só e disse, ó, eu sou do consulado, não se sabe quem são os outros. E ele falou que o amigo dele tinha ficado em casa, então são meio gripado. Eu gostaria de dizer a grande nação colorada de Blumenau, é esse monte de colorado que nós temos lá, que hoje eu tô cercado só de tricolores aqui, mas tudo bem, tô bem acompanhado, né? É uma parte importante do tricolores. Hoje todo mundo é penharol aqui, não tem problema. Que isso, como assim? Cara. Não, vamos torcer pelo Brasil. E o Brasil, cara. Que isso, Maurício? Eu o sou Santos penharol. É o Brasil na Libertadores. Eu sou penharol. Cara, vocês devem continuar torcendo pro mesmo time. Vocês já estavam torcendo pro penharol, né? Faz tempo. Vamos ver, vamos fazer então aqui a rápida pesquisa. Tá se fazendo, vai torcer pra quem, Everton Cunha? Penharol. Vai torcer pra quem, Cagê? Penharol, sem dúvida. Alcemar. Penharol. Nego vem. Cara, pra quem tu acha que eu vou torcer? Penharol. Porã? É óbvio que pro Penharol. Eu vou torcer pelo Grêmio. Sempre. Ah, muito trouxa. Bonito. Ah, muito bonito. Tomaram agora. Muito bonito. É claro que, claro que amanhã receberemos inúmeras manifestações agora, do sul do Brasil. Que não são brasileiros. Ah. Como vão torcer pros Uruguai, para não sei o quê. Aliás, gaúcho. Aliás, o Grêmio tá jogando, ou vai jogar, ou já jogou hoje. Jogou à tarde. E o ataque era Mamute e Lins. Sim. Mas eu acho que assim como eu, os demais também, nós assumimos aqui que isto é puro egoísmo da nossa parte, porque não queremos que outro clube brasileiro tenha de novo um título da Libertadores. É egoísmo. Não, a gente não quer mas que mais assim clube mesmo, brasileiro entre no seleto grupo dos tricampeões. É, isso aí. Só tem um tricampeão brasileiro, que é o São Paulo. São Paulo. Não, exatamente. Não. E tem alguns na fila, como o Grêmio, que tá há anos nessa fila, o Inter, que tá há algum tempinho. Santos tá mais tempo. Mas né? O Santos, que é o mais antigo. Foi em 62, afinal. 62, Santos e Peñarol. Mas é bem provável que dê Santos. Tem mais time. Bom, vamos lá com os destaques do Clique RBS nesse início de noite de quarta-feira. Tu te apresentou? Eu me apresentei, Maurício Amaral, no lugar do Fetter, que estava num meeting. Eu só ouvi que tu falou da ausência dele. Sim. O governo federal vai banir os medicamentos emagrecedores à base de sibutramina e também os derivados de anfetamina do mercado brasileiro. Comprei vários ontem, cara! Bem os que eu tomo. Vários vai banir, Calma, porra. Banir as anfetaminas, cara, pra emagrecer, cara. Cara, o lance é fazer um sibutramina, cara. Desde o início do ano, a Anvisa estuda vetar o uso desses remédios no país. As substâncias à base de sibutramina e anfetamina têm efeito anorexígeno e agem no sistema nervoso central. Tô sem comer, cara! A gente tá brincando, mas tem muita gente que isso é muito grave. Isso causa um dano ao organismo. Você sabe que eu sou uma exceção da anorexia porque eu não vomito. Mas tu não é anorexico, tu é magro mesmo. Tu é o famoso magro de ruim, sabe? Aquele lá é magro de ruim, meu filho. Eu me lembro do tio, lá tem bicha. O tio Nico comentou, né? O tio Nico comentou uma vez, conheceu o Mr. P, o tio Nico disse, né? Mas aquele teu colega lá da Atlântida, o Mr. P. Mas é magro que parece uma bicicleta, né? A magrela. É uma bike. A definição, bike, né? A Argentina pode ter o primeiro divórcio gay. Já começou. É impressionante. É muito pioneirismo, cara. Duas mulheres que se casaram em abril na Argentina iniciaram os trâmites do primeiro divórcio entre homossexuais no país. Isso aí queria aparecer, na real. Não. Até nesse caso, a mulher complicando. A Ângela, de 40... A gente achava que era por causa do homem. Ângela, de 46 anos. E Vanessa, de 26. Ângela e Vanessa. Estavam juntas havia seis anos. Em julho do ano passado, decidiram se casar em dia 20 de abril, na província de La Rioja. A união provocou uma grande repercussão na mídia local por ser a primeira do tipo naquela região da Argentina. As mulheres se conheceram em 2005 quando se relacionavam com homens. A ruptura do casamento aconteceu como consequência da infidelidade de uma delas. Tinha uma safada no meio. Aí o Davi Coimbra ligou para uma delas e disse: corna! O primeiro divórcio gay. Olha, cara, o mundo realmente, eu tô ficando com medo do mundo, cara. Eu tô ficando com medo. Tudo é permitido. Hoje em dia, tudo é permitido. Como é que é? Tudo é permitido, mas nada é permitido, né? Cada vez menos coisas são permitidas também. Não vai nesse papinho, por aí. Baita frase, já que alguém não falou, eu falo. Eu fico me surpreendendo com as coisas e agora eu tenho que me surpreender mais uma vez. Mas depois de casar, por que foi casar, cara? Mas o divórcio é inerente ao casamento. Só se divorcia aqui em casa. Não, um divórcio gay, não, cara. Não ao divórcio gay. Vamos fazer uma passeata? Precisa de mais um tempo, né? Vamos fazer uma manifestação contra o divórcio gay. O pessoal que casa, os gays que casam, é uma coisa nova casar, né, pros gays. É oficializar uma relação. Então tem que dar mais tempo pra curtir o casamento. Não pode separar assim. Fazer uma parada hétero. Pô. Não, mas o Porã tem razão. Foi oficializado agora, as pessoas precisam, né? Não, mas uma delas traiu, ó. É, a traição em qualquer relação é... Também é um exercício. O perdão nos casais oficializados gays também é um exercício, o perdão. Também é um exercício a ser praticado. Independente. Muito bom, hein? É, verdade. Muito bem. Eu recebi uma mensagem dizendo que vomitar é bulimia. É. Bulimia. Ah, mas bulimia. Mas entenderam o que eu quis dizer. Bulimia. Obrigado. Ela tá comendo estrogonofe agora. Né? Depois de roubar um caminhão, dupla é presa ao entalar veículo em viaduto de Porto Alegre. Mas roubaram por quê? Bem feito. Mas pra roubar o veículo, Zaca. Que iam devolver pra passear ou pra quê? Não, pra vender pra outros, pra ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro. Isso. O Zaca é ingênuo. Zaca não sabe. Zaca é puro. Os dois homens tomaram o caminho errado ao perceber a aproximação de viaturas policiais. Eles fugiram com um caminhão em direção à Avenida Castelo Branco e foram surpreendidos quando o veículo não passou pelo viaduto que fica nas proximidades da Igreja de Navegantes. Entalou, né, Magnata? É aquele embaixo da ponte do Guaíba ali. Caramba, que mico, mano. Ladrão burro. E tu imagina o transtorno que não causou no trânsito ali, né? Eu não sei que horas foi isso, mas deve ter sido de tarde. Até tirar o caminhãozinho dali, né? Entalou o Mercedinho, né? Literalmente. Primeira quinzena de junho foi uma das mais frias dos últimos 10 anos em Santa Catarina. A temperatura mínima do ano foi de menos 7,9 graus. Olha aí. Registrada na madrugada do dia 5 em Urupema. Pô, lá em Urupema. Tava frio lá, Paulo. Tinha que fazer um fogo lá, hein? É frio pra caramba. Eu quero aproveitar e convidar o grande Neto Fagundes. Ô, Paulo. Pra fazer uma regueira hoje, na minha opinião. Vamos estar com a tribo lá. Porra. Vamos quebrar tudo com os guris da produto. É mesmo? É, os guris da produto. Grande Paulo Dionísio. Vamos a tribo lá. A tribo tá na Jamaica. Continua a estar no Maranhão. No Opinião. Hoje. Muito bem, Cagê. Muito bem. Muito obrigado, Fausto. Muito obrigado. Que horas? O azar é nosso aqui do Eclipse, que uma galera falando que Capão da Canoa e sai. O Eclipse caiu. É uma lua cheia que tá em minguante agora. Tá, Maurício, desculpa, pessoal. É verdade, Maurício, até eu vi. O pessoal tá agressivo hoje. Vai na janela, Maurício. O Maurício não quer ver o Eclipse. Maurício tá de mau humor. Eu vi o pessoal comentando no Twitter hoje que o Maurício tá de mau humor. Super bonito o Eclipse. Vai pra janela, Maurício. Vai daí, Pi. Vou daqui. É, 5 coisas que o outro pensa sobre você na rua. Diego de Esteio, que já participou do duelo de frases e tá sempre ligado em vocês. Aí, até o meu pai de 55 anos. Aê, valeu, pai do Diego. Então vamos lá, 5 coisas. Quando você tá com um simples resfriado e começa a tossir em público, as pessoas já pensam que você tem uma tuberculose ou gripe A. O perebento ali tossindo. Quando você se machuca e fica enfaixado, as pessoas não param de te olhar e não param de te perguntar o que será que aconteceu com você. Que saco, né, cara? O que eu dei? Já quero ter que levar um cartazinho avisando, quebrei jogando futebol, né? Alguma coisa assim. Esta outra aqui é realmente verdadeira. Se você for gordo e entrar num ônibus e tiver um lugar vago ao lado de uma pessoa mais magra, tenha certeza que esta pessoa mais magra, ao ver você, vai pensar: não senta aqui. E vai lá o gordo e... Bum! Isso aí é batata, cara. Sempre. Eu dou risada porque eu sou magro e é o que eu penso. Mas desculpa, eu quero dizer, mas assim, é uma bobagem, Lá é Alegrete, entalou uma gorda no hotel lá uma vez. Ainda bem que por ela. Ela tava tomando banho. Eu ouvi. E foi fazer as necessidades, sentou no vaso e molhada, ela caiu pra dentro do vaso. E aí ficou pelada ali. Aí ela disse pro marido dela: chama o cara lá da bordaria lá, pelo amor de Deus, pra ajudar, porque o cara puxava e ela não desinstalava. Aí eles tinham ido pro hotel lá de moto, ele pegou o capacete e botou no meio das pernas. Pra não aparecer, e chamou o nego velho lá. E disse pro cara: disse, aí, nego velho, consegue salvar a moça aí? O nego velho deu uma olhada e disse: olha, querido, ela até que não é problema, o problema é o motoqueiro. Esse não vai dar, pessoal. Ô, Mr. P, eu quero dizer que eu ouvi o que tu falou sobre o gordo. Eu sei que tu falou pra mim olhando isso. Olhando pra ti. Mas falou, eu quero te dizer que hoje eu sou um gordinho aceito pela sociedade. Hoje eu tenho um padrão de gordura aceito pela sociedade. Gente, vamos aplaudir o Porã. Muito bom. Empenho, Porã. Estou aqui me solidarizando com você, gorducho, que não é aceito pela sociedade. Você... Porque hoje tem o bullying do gordo. Porque antes era assim. Antes é era... o bullying do gordo, velho. É o bullying do gordo, velho. Porque olha, antes é assim, né? Gordo, antes era contra a bicha. Contra o negro. Contra a mulher. Agora é contra quem que a sociedade tá? Contra o gordo. Beijo do gordo. Contra o gordo nada pode. O gordo não pode nada. Nada mas mais. Isso também não é uma apologia à gordura. Não, não é um incentivo ao, não, à gordura. Não, não é um incentivo. É. Aliás, como eu falei... É o respeito à pessoa como ela é, ponto. Exatamente. E, aliás, ontem eu falei pra vocês no programa da UMA que eu passei por alguns hospitais ontem de Porto Alegre. Cara, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Cuidem da saúde de vocês. Cuidem das suas saúdes. Por quê, velho? Precisar de hospital, principalmente público, tristeza, nesse país, é um horror, meu nessa, cara. E nessa época do ano, né? Nessa época do ano. E não é hospital só público, não. Não, público não é privado. Só eu procuro evitar esse tipo de comentário aqui no Pretinho, mas é justificável isso que o Porã tá falando. E eu tive essa experiência nessa semana passada, quando tive que buscar um exame no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas. E é realmente triste depender da saúde pública e ver as pessoas esperando nos corredores. Olha, abraço a todos do Hospital Nossa Senhora das Graças em Canoas, que a gente sabe que os enfermeiros, funcionários, sim, médicos, culpa, plantonistas, claro, tentam. Aliás, os estagiários conversaram comigo esses dias e a gente sabe do esforço que eles têm, mas é difícil. É difícil. Cara. É triste. E hoje no programa da UMA. Recurso, né? Um abraço pra eles todos. No programa da UMA eu falei justamente isso, né? Mandei um abraço pra todos os médicos, enfermeiros, funcionários de hospitais públicos e particulares, né, cara? Porque tá cada vez pior o negócio. Porque antes tu ia num hospital particular, ou tu tinha um plano de saúde, ou tu realmente tu pagava o procedimento que ia fazer e tu era atendido. Agora não tem mais essa. Agora não tem mais essa. Todo mundo entra na vala comum, tudo igual, ali, entendeu? Fica tudo ali. Aí é 7, 8 horas esperando. E aí vai pro do povão, vai pro SUS, vê o tempo que tu espera. Tu passa um dia, tu tem que passar muitas vezes, passar numa fila de INSS às 6 horas da manhã pra conseguir uma consulta, sei lá quando, velho. E isso aí é um país que quer se desenvolver, tem que dar dignidade pro seu povo. Eu bravo que a gente vai pra casa mal e a gente não fica meio que de mão amarrada, porque o que que a gente vai fazer se não chegar aqui e dizer isso? E ao mesmo tempo se incomoda de dizer, porque parece que é poderoso, que tá acima dos outros, tá aqui dando discurso, sempre reclamando, sempre amargo. Amargo, ou dando discurso e bababá, o cara. Mas é que dá uma agonia, né? Não, e a fila é tão demorada que às vezes o cara tem que entrar na fila ainda bem, né? Se ele entrar passando entra mal. Bem. Olha, eu acho que eu vou ter alguma coisa. Eu acho que lá em dezembro, quando eu tiver lugar na fila, eu vou estar mal. Já vou entrar agora. Já vou entrar agora. Quando chegar na hora da consulta, tu vê o que aconteceu. Estão fazendo essa brincadeira, mas é uma loucura, né, cara? Outra coisa, terminar aí? Eu vou terminar. São mais duas coisas difíceis, né? Que todas as pessoas pensam quando a gente está na rua. Quando você está com o som a todo volume dentro do carro, dirigindo devagarinho, as gurias pensam: demais. E as mais velhas: vá, que baita babaca. E os garotos, um dia eu vou fazer isso aí também. É isso aí, cara. Sim. É isso mesmo. E finalmente, quando você não entende o que a outra pessoa fala, você pensa: vou rir e dizer aham. Frequentemente eu faço isso até aqui no programa. Pessoal, pessoal. Ó, porã abrindo o seu coração. Quem mandou? Só uma pessoa espontânea. Quem mandou esta folha distante de mim? Valeu, galera. Curto muito vocês. Ligar desde o pijama até o barcão da tarde. Um dia eu vou trabalhar aí. Pô, bacana. Bora. Diego. Opa! Diego Troco. É, o Troco? Claro, o Troco. Troquinho. Troquinho. É, vamos dar o Troco. Irmão do Troco, né, Troco. Pra ele é fichinha trabalhar. Olha, pode ser Troca. Eu acho que é o Troca. Troca. Diego Troca. Ih, ele mandou alguma coisa pro classificado, será que não? Agora? Pode um dia desse, fez um e-mail. Um dia desse. É Diego Troca. Diego Troca, arroba, pode ser. Mas o Pi não tá com a visão curta, cara. É o braço que tá curto. É o braço. Ainda bem que eu tenho braço comprido. É que o Pi esqueceu o óculos dele no carro hoje. Uhum. E aí tem que esticar o braço ao máximo pra poder ler o que tá escrito. Papel fica ali na farroupilha já quase. Vai daí, KG. Pô, já que a gente tava falando de hospital, Paraná, coisas... agradáveis. Não agradáveis, não necessariamente agradáveis. A Vanessa Royer mandou o seguinte e-mail: olá, queridos pretinhos, meu nome é Vanessa Royer, tenho 18 anos, sou de Venâncio Aires, cidade vizinha a Santa Cruz do Sul. Sim, ouvi quando vocês falaram sobre a doação de sangue e plaquetas. Não, é outro assunto. Convivemos com esse problema durante 5 meses, pois meu irmão, que é 1 ano e 3 meses mais novo que eu, esteve internado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre para tratamento de linfoma, em uma unidade especial, onde só se tratam casos de linfoma e leucemia. E sabemos da grande importância da doação de sangue, pois ele recebia sangue quando necessário. Mas gostaria de enfatizar a importância da doação de plaquetas, da qual as pessoas não são tão conscientizadas, pois muitas pessoas não sabem que é possível doar e não têm ideia de tamanha importância para quem faz quimioterapia nessa unidade. É verdade, cara. Tem que... Durante a quimioterapia, as defesas da pessoa em tratamento baixam muito, caem as taxas de hemoglobina, as plaquetas e os leucócitos. Durante o período de neutropenia, que é o período após a quimioterapia, em que a imunidade baixa, as plaquetas ficam em número menor que 10 mil e oferecem risco de hemorragia ao paciente, então é necessário receber unidades de plaquetas. Muitas pessoas ainda não estão conscientes de que é possível doar apenas plaquetas e não sabem que as plaquetas são tão vitais quanto o sangue para o paciente em tratamento. É muito difícil encontrar doadores de plaquetas e os pacientes precisam muito. É possível doar plaquetas em qualquer hemocentro da capital. É só fazer um teste para ver se você será um doador. Uhum. Portanto, doem plaquetas. É um ato que, assim como doar sangue, salva vidas. Meu irmão está vivo graças a pessoas que doaram plaquetas. Muito legal. Manda um... Fiada puta! Pra minha mãe e um... É verdade, amigo! É verdade! Pro meu irmão Gustavo Royer, que está quase terminando o tratamento, só que agora em casa. Aí, Gustavo! Muito obrigado, beijos aí a todos. Vanessa Royer, show de bola, Vanessa. Valeu aí pelo teu bacana, esclarecimento. Bacana, é isso aí. Belo toque. E é isso aí. Eu tenho um conto aqui, gente. Um conto? É um conto pra pensar. Pra pensar. pra refletir. Ah, tu tá nessa. Pra refletir. Agora eu tô nessa. Tu vai roubar do Alcemar isso, Zorga. Vou roubar do Alcemar. Ele deixou. Ai, que bom. Olha só, gente. Olha que interessante, que bonito. pra refletir. Uma formiguinha foi atravessar os trilhos do trem. Foi atravessar o quê? O trilho do trem. Ah, o trilho do trem. Mas aí o trem passou por cima dela e arrancou a bunda dela. Era uma saúva. É uma saúva. Que tem a bundinha grande. A bunda empinada. Bundinha empinada. E a desesperada voltou pra buscar sua querida bundinha. Mas tragicamente passou outro trem e arrancou a cabeça dela. Ah, que tristeza. Coitadinha. Moral da história. Qual, Zaca? Não perca a cabeça por uma bunda. E fica o Dedé, tá fazendo conto também agora. Ai, Dedé. Ai, Dedé. Ai, Dedé. Ai, Dedézinho. E aí, Neto Fagundes? O nego velho conversando com o outro sobre a morte. Ei. Não, querido. Eu, quando eu morrer, no céu é garantido que eu não entro. É certo. Eu não levo a mínima esperança. Aí o outro intrigado disse, ué, mas por quê? Não, querida, eu não tenho a mínima chance. Até a única chance é se eu morrer numa tragédia daquela cheia de gente, querido. Que aí eu posso entrar meio embolado no meio do pessoal que ninguém vai me ver. Única chance. Velho. Boa ideia do nego velho, né, cara? O cara que não se comportou não muito se comportou, bem. Já sabe que não fica tem esperando, né? Vai no vácuo da galera. Quando a galera for, eu vou. Terremoto no Haiti, o cara se mete no meio ali. Entra do Haiti, opa! I'm from Haiti! Que coisa. Olha aqui, esses dias a gente falou aqui de uma lista, umas exigências de camarim e tal, né? Sim. E aí um ouvinte manda aqui, ó, os pedidos que os pretinhos fariam no camarim. Ou poderiam fazer, né? Então vamos lá, Marcos Piangers pediria artigos de última tecnologia, revistas de informática e muito, mas muitos jogos para celular e computador. Neto Fagundes pediria uma cachaça na guampa pra tomar um liso antes da apresentação, um espinhaço de ovelha com mandioca pra comer e um cavalo tordilho negro pra entrar no palco aí, né, velho? Onde é que eles copiaram, meu? Copiaram lá do... E um espinhaço de ovelha com mandioca, hein? E é bom o cheiro que fica no camarim. É bom, Anônimo? E é espiaço de ovelha. Vou fazer um dia pra você. Faz a ovelha bêbada, eu já vi tu fazendo. Ovelha bêbada. E fica legal. Fica bom. Aí não é o espinhaço, é o balaço da ovelha, né? Eu parei de comer ovelha, cara. Tá ameaçando a barriga. Tudo que o Anônimos faz, eu pergunto como é que fica, né? Como é que fica? Fica uma merda. O Potter pediria pomadas para hemorroidas. Revistas eróticas, lenços umedecidos e muitos, mas muitos filmes não recomendados para menores de 18 anos. E uma balança para ele se pesar depois que vai aos pés. Boa. O KG é um videozinho. Um videocassete, na verdade. Videocassete com filmes brasileiros da década de 60, 70 e 80. Na verdade, podia ser um aparelho de DVD com apenas um disco, com o melhor do compilação. Como era gostoso o nosso cinema. Passa no alguma Brasil. Coisa do Hugo Carvana. Nuno Léo Maia. Hugo Carvana começando. Sim. Que loucura. O Maurício Amaral pediu. O Fetter pediria cremes para o corpo. Comidas dietéticas e refrigerantes sem calorias. Boa. Maurício Amaral, medicamentos controlados para o sistema nervoso central, velho. Porã, que sou eu. Água mineral. Olha. Frango grelhado. Não. Peixe assado. Uma cervejinha sem álcool. Vou começar a pedir uma cervejinha sem álcool. Cara, pede. Vou pedir, posso pedir. Vitor. Pode. Será que não é um pé na volta? Eu acho. Pode ser. Everton Cunha, um DVD da Batalha dos Aflitos. Só pra ti no camarim, cara. Só, tá bom. Quem mandou essa lista das exigências dos pretinhos foi o Fabrício Machado. Valeu. Pô, 6h29 já, bicho. Tá na hora dos classificados. Pode do crer. Pretinho. É clá-clá. É clá-clá. É clá-clá. É clá-clá. Duas ofertas que chegam aqui pelo pretinhobásico@atlantida.com.br. Tô tentando ajudar minha irmã que se separou e que tem que vender a casa para fazer a divisão de bens e finalmente realizar o sonho de morar em Porto Alegre, pertinho de mim. É uma casa de alvenaria em Tramandaí, com dois quartos, Alcemar, tem sala, cozinha, banheiro, garagem, canil. Ah, canil é diferenciado. Não foi tu que fez essa casa aí? Calma. Tem um pátio grande nos fundos, algumas árvores frutíferas, olha que barato. Canil, árvores frutíferas, tá boa a casa. Plantei essas árvores. O terreno é 10 por 30, Alcimar, tranquilão, né? Terreno bom. Tem que usar que tipo de viga daí, Alcimar? Viga 48. Na 48. É a bagatela de R$65 mil, a casa em Tramandaí aqui, ó. Interessados, mandar e-mail para casatramanda@yahoo.com.br. Na casa de Tramanda. Outra oferta, tem uma barbada pros ouvintes, uma TV LED. Ó. 42 polegadas LG Full HD. É roubada, querido. Conversor. Tem 10 meses de garantia ainda. Tá torrando ela, diz o nosso ouvinte aqui. Paguei 3.300 e tô vendendo por 2.300 à vista. Tá torrando? O motivo é o seguinte, Paulo. Você tá se mudando e não tem onde colocar na casa nova. Então, interessados em comprar a TV do camarada aqui, é vendotvled@yahoo.com.br. Vendotvled@yahoo.com.br. 6h30 da tarde é a hora que a gente para pro break, mas já volta com mais pretinho. E o break pomplau. É verdade. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som da FM. Tamo de volta com o Pretinho Básico, são 23 para 7. O Pretinho Básico vai até as 7 no oferecimento de telefonia Big e Damilher. A moda está nas ruas, doutor Alceu. Exatamente, doutor Maurício. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Vai daí, doutor Alceu. Doutor Maurício, que é dele o doutor Pedro. Doutor Fetter tá numa importante reunião da empresa, doutor. Mas que barbaridade, doutor Moreto. É, doutor Alceu, agora podemos começar o assunto de esporte. Então vamos, né, doutor Moreto? Vamos lá então, doutor Alceu. Exatamente. A polícia não achou o Edmundo ainda, doutor Cadê. Ele tá foragido, então. Ainda não, mas eles estão procurando o Edmundo e até agora nada. Barbaridade. Exatamente. Hoje é a final da Libertadores. A partir das 10. Vai jogar o Penarol com o Santos. Penarol e Santos. Quer que ganhe, doutor? Doutor Zacarias. Doutor Faustão, quem é que ganha? Vai dar empate o primeiro jogo, bicho. E depois lá em São Paulo? Vai dar empate o segundo jogo, bicho. Alguém tem que ganhar. Alguém tem que ganhar, bicho. Tá aqui o Faustão, uma pessoa que sofreu o bullying do gordo, que eu falei aqui. Sofreu o bullying, bicho. Teve que tirar a barriga. Tirei a pança, galera. E ficou gordo ainda. E fiquei com design mas agora... italiano. E nada mais. O Leonardo não é mais o técnico da Inter de Milão. Não, caiu o Leonardo. Exatamente. O Ceará comprou o Belete. Mais um pentacampeão. Que loucura, hein? Exatamente. O Ceará comprou o Belete. O Belete. O Belete é aquele que pra era do Barcelona. Sim, sim. Ele mesmo. O Ceará? Meu Deus. Fez o gol na final da Champions. Fez o gol da final da Champions contra o Arsenal. Pra fazer o quê? O meu Ceará contratou ele? Pra jogar o Brasília, não. Ele tava no São Paulo, né? No Plu? No Fluminense, isso aí. O Gilberto Silva já treinou no Grêmio hoje. Exatamente, vai jogar daqui uns 10 dias ainda. É, dia 20 que abre a janela, doutor Alceu. Dia 20 de junho, antes disso ele não pode jogar. E hoje os colorados levaram uma faixa lá pro Beira-Rio. Estamos contigo, Palcão. Ó. A torcida do Inter tá do lado do Palcão. Fizemos hoje pela manhã essa faixa. Tá pra lá, Fizemos não, meu. Fizemos, é gremista. Fazolinho é gremista. A família tá reunida aí em torno do Paulo Roberto, que é um menino que a gente viu crescendo. Que é genro, né? O Banzolinha. Então gostaria que vocês mantivessem o mesmo nível que sempre nos trataram aí. Inclusive o Paulo Roberto é um cara que tá muito chateado nesse momento. Tá bom. Ele não quer falar, já. Ele te chama de sogrão? Como é que ele... Não, me chama de Armindo. Era isso, doutor Maurício. Tá bom, então, doutor Alceu. Muito obrigado aí pelo brilhante bola. É bom esse doutor Alceu, né, cara? É bom esse doutor Alceu. Eu vou confessar, cara. É o meu favorito aqui no Pretinho. É o meu doutor também, Alceu, é o meu também. Doutor Alceu, olha... Eu tenho duas palavras pra te dizer, Maurício. Parabéns. Obrigado. Quem vai é o Mr. P que vai agora. É, com a palavra, com a voz limpa, vai, com a Mr. voz, P com a voz que contagiou o Rio Grande do Sul. O Mr. P vai, Mr. P. Faltou boca. Faltou boca porque ele tá engolindo metade de um panini da petisqueira que a gente recebeu aqui. Aliás, quero homenagear a petisqueira. É o petisco pra dentro e o queira pra fora. É. Vamos homenagear a petisqueira dizendo: petisqueira. Petisqueira. Vai daí, Mr. P. Muito obrigado, petisqueira. Duas velhinhas, jogando canastra da semana. Aí uma delas olha pra outra. Por favor, não me leva mal. Nós somos amigas há tanto tempo e agora eu não consigo mais me lembrar do teu nome. Veja só minha cabeça. Qual é mesmo o teu nome, querida? A minha outra velhinha fixamente olha pra amiga, demora uns 2 minutos, coça a testa. Você precisa dessa informação pra quando? Tadinha da velhinha! Tadinha da velha! E aí, KG? Aí o sujeito entra no restaurante, senta-se na mesa bem em frente ao balcão, começa a teclar números na palma da mão. Como é que é? Teclar números na palma da mão, como se fosse um telefone. E depois aproxima como se estivesse falando no telefone. Repetiu a operação umas 4 vezes, falando com 4 pessoas diferentes, até que o dono do restaurante chegou e perguntou: desculpe, meu amigo, mas o que, que o senhor está fazendo? Estou fazendo algumas ligações telefônicas. Mas com a palma da sua mão? É a última invenção da telefonia celular, meu amigo. Com uma única microcirurgia muito simples, os médicos instalaram o celular por baixo da pele da minha mão. Assim não corre o risco de perder o seu aparelho. É o iHand. E o toque do sinal fica bem mais fácil da gente sentir, né? Não é preciso nem bateria. Vibra na mão, né? Pô, que baita. Isso é o futuro. É o futuro. Eu fico impressionado. Isso é uma revolução tecnológica. É o futuro, como disse o Maurício. É o iPalm. Ficou impressionado. Aí, logo depois dessa conversa, o sujeito do celular se levantou e entrou no banheiro do restaurante e lá ficou. E não saía, passou 1 hora. Até que o dono do restaurante resolveu verificar o que estava acontecendo com o homem tecnológico. Entrou no banheiro, viu a porta entreaberta e lá dentro estava o sujeito, de calças abaixadas. Meu Deus. Com um rolo de papel higiênico. Ai. Encaixado. Todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. Aí ele faz aquela pergunta clássica do Gabeira: mas o que é isso, companheiro? Não, é nada, não. Não te preocupa, meu senhor. É que eu estou esperando a transmissão de um fax remetido pelo senhor Boston, residente em Chicago. Ai, que olá! peraí. Quem mandou foi a Marli Pizzolotto. Pizzolotto. E aí, Anônimos? Aqui, Anônimos Gourmet, sempre com você. Agora? E agora em HD, Bora! É, grande Anônimo. E hoje eu vou ensinar como a dona de casa vai fazer aqueles iogurtes. Ah, iogurte caseiro. Pra fazer... Iogurtes. Iogurte. Pra fazer o intestino funcionar. Claro, claro. Nego velho diz iogurte, né? Nego velho mesmo não toma o iogurte. Tu sabe que iogurte. O Anônimos, durante muito tempo se vendeu essas iogurteiras na TV, né, e tal. Né? Tu deve ter muitas. Tem muitas. Aquilo lá, como é que é aquilo lá? Aquilo é uma loucura. Não funciona direito! Não fica bom? Como é que fica uma merda? E então hoje, o iogurte pra cagar no Anônimo! Então vamos combinar, pra fazer cocô, né? Pra fazer totó. Pra cagar! E eu já dei pro Alambico, ele bebeu e foi aos pés na hora! Na hora! Ainda bem que ele usa fralda ainda! Fiz cocô! E ainda vamos aos ingredientes! Ô, Alambico, funcionou, Alambico? Eu fiz cocô, o tio Anônimos não me ouve. Ele não trabalha pra mim. Mas e aí, como é que foi, Alambico? Foi? Qual era a cor, Alambico? Não, precisa, não, vale a receita. Vamos aqui, olha os ingredientes. Cinco clarinho. Goiaba branca daquelas que já estão no chão. Goiaba branca. Do chão, só podrinha. Um iogurte e goiaba? Deixa eu falar, Bora! E de preferência que tem o bichinho, aquele que tá ganhando. O bichinho da goiaba. É pra dar um toquezinho mais astringente. É bom mesmo, o bichinho da goiaba. O que é pior que achar um bichinho da goiaba, né? O quê? Achar meio bichinho da goiaba. Olá, então aqui ó, bota a goiabinha ali com o bichinho, um vidro de laxante sabor neutro. Neutro, compra o de groselha que não dá certo. De baunilha também não. Não, e o de queijo pior que tranca. Dar problema. Laxante que tranca. Laxante de queijo. Que tranca, o de queijo tranca. E bota 4 copos de iogurte natural. Lava bem as goiabinhas, tá. Bata no liquidificador, mesmo estando podre com os bichinhos, lava. Sim. Mas separa o bichinho. E bota tudo no liquidificador com laxante, coloca numa tigela, adiciona iogurte e coloque 30 minutos no refrigerador. Aí depois tu serve à vontade, vai ficar saboroso aquele gostinho de goiaba. Deve ficar bom. E bem azedinho do bichinho, e às vezes o bichinho não bate bem, ele fica caminhando dentro da boca. Fica boa. Caminhando e ele faz toca no ouvido! Ele faz toca no ouvido! E o legal é que o bichinho da goiaba, junto com o lactobacilo vivo, né, do iogurte, fica uma loucura. Dá uma pressão! Eu gosto de brincar com o bichinho. O Alambico gosta! Ele bota dentro do ouvidinho que ele cria o casulo. Eu gosto de e aí começa a brotar bichinho dentro do ouvido do Alambico. Eu gosto de botar. Aí eu pego e passo um óleo quente. Fervo um óleo quente no ouvido. Eu fervo um óleo e boto dentro do ouvido. Bota na receita, Anônimos. E as crianças vão adorar, a cagareira garantida. E esse eu vou dizer literalmente. Como é que fica? Como é que fica? Esse sim no resultado vai ficar. Como é que fica? Fica uma merda! Foi o Leandro de Sapucaí que mandou. Abraços e voltaremos. Eu não sei se voltaremos. Acho que depois dessa não bota lá. Não tá dando muito. Um balde, não esquece do óleo no ouvidinho do Alambico. O senhor tá gritando muito. Perdeu a noção, né, cara? Total, né? Por que que o senhor grita, tio? Cara, ai, eu fico preocupado com o futuro, cara. Por quê? Coisa assim, agora tá assim, né? Se agora tá assim, imagina quando for contratado. Imagina a cidade do KG, cara, como é que vai estar, cara? Imagina quando assinar a carteira. Pesado. Vai daí, Neto Fagundes. Resolve isso. Seguinte, amanhã tem Galpão Crioulo lá na Fena Doce em Pelotas, todo mundo convocado lá, uma baita festa, uma das maiores festas. É do Rio Grande do Sul, a Fena Doce lá em Pelotas. Eu gosto muito de lá. Domingo a gente tá com a mateada dos Fagundes também lá em Santa Maria. Quando o pessoal de Pelotas levava a balada de pretinho pra Fena Doce, né? Bons tempos, né? Tá reclamando do pessoal de Pelotas, é isso que a gente... Não, só tô lembrando os bons tempos. Então tu vai reclamar ao vivo da equipe da Atlântica de Pelotas. Não, estou reclamando, estou me lembrando dos bons tempos em que nós fizemos a balada do pretinho. E o pessoal de Pelotas é KG no Outlook, tá? Um K e um G, isso. Vai fazer a mateada lá em Santa Maria, então? Santa Maria. Maria tá convocado nunca também, nunca me levou pra uma mateada, né? Vamos lá, né? Tô louco pra tomar um mate contigo. Cara, distribui erva lá de tarde pra todo mundo. Mas é uma loucura, eu posso ajudar a distribuir a erva lá? Pode, cara. Precisamos dessa mão de obra especializada. Vou fazer essa mão, hein, Magnata? Vou fazer essa mão. Aqui o João Carlos Brum mandou, né? Mais uma do Nego Velho. Eu ouvi essa história lá no Alegrete, mais precisamente no Passo Novo, que é um subdistrito de Alegrete, quando em Priscas Eras tive a honra de ser aluno interno do Colégio Agrícola. Olha, dizem que é verídica. Verídica. Ocorre que receberam uma visita de um porto-alegrense que passeava com a família pela estrada que vai para Manuel Viana e ficou encantado com o rebanho que o Nego Velho cuidava. Vimos lhe dar os parabéns. Nunca vimos gado tão bem cuidado, especialmente aquele novilho ali com aquela prótese de madeira no quartinho esquerdo. O senhor realmente deve se preocupar muito. Se preocupa muito com ele para ter cuidado desse jeito dele, hein? Cuida mesmo? Olha, querido, eu gosto tanto desse novilho aí que eu tô comendo ele aos pouquinhos, querido. Comi essa perna e vou comendo aos poucos. Um abraço pra toda a turma da rádio que faz acontecer das melhores coisas do rádio do sul do Brasil. Valeu, João Carlos Brum, meu conterrâneo do Alegre. Oba! Posso contar uma piada? Piada velha do porco! Deu problema aqui. O porco tá no porco. Vai, vai. Combina com ele. Lembrei da piada do cara que levou o porco. O cara tinha licença pra levar 500 porcos, ele tinha 501. Aí ele pegou na hora da blitz, assim, ele pegou e botou um óculos de sol num dos porcos, né? Um óculos de sol, assim, pintou um bigode no porco e botou o porco do lado dele. Aí na fiscalização o cara começou a contar, contou os 500, assim, 500. E começou a rir. Aí começou a rir, aí o cara mandou assim, o que o senhor tá rindo? Eu disse, não, eu achei que tu era o motorista mais feio que eu já tinha visto na minha vida, querido. Agora, esse teu companheiro de banco aí... Era um porquinho. Ah, que beleza. Isso, posso ir agora, piada velha? Piada velha do porão! Apoio! Casa dos Todos! Cobrimos qualquer oferta! Muito bem, essa piada velha vai para toda a galera que vai ao Lapa Rio sexta-feira em Porto Alegre. Comer uma carninha, né? DJ Porã estará no Lapa Rio, pode ser. Dá pra quem quiser, pode comer uma carninha. E também, galera que vai sábado em Caxias, no Pepsi Club, estarei lá botando som, eu e o Geiso, cara. Ah, tá legal. Vai ser uma loucura, eu e Geiso no Pepsi Club em Caxias no sábado. Lá vai a piada. Brainzinho, filho do Ibrahim, turco machista e preconceituoso de Joinville, chega em casa e diz: papai, papai, tive a minha primeira experiência sexual hoje. Ai. Ibrahim estufa o peito, cheio de orgulho, e diz: senta aqui na cola da babai e conta como foi, filhinha, como foi? Não dá pra sentar ainda, babai! Ai, ai, ai, ai. Meu Deus! Quem mandou essa piada foi o Chiru Berger, que é de São Cepé, Rio Grande Amado, mora em Joinville, ambas as cidades que param das 13 às 14 e das 18 às 19 pra escutar o programa. Principalmente eu aqui em Joinville. Que mais? A propósito, gostaria de mandar um abraço Galdério a todos os meus amigos da turma do Sim de Joinville. Cidade, berço do Mr. Gay 2011. E nada mais. Diz o cara aqui, isso aqui é o ouvinte que tá dizendo. Não, mas não lembra que nós comentamos do Pretinho do Mr. Gay Brasil? Claro, rapaz, em Joinville, falamos aqui, mandar um abraço pra ele, tudo, citamos o nome dele, tudo. Pô, mas um abraço pro Fernandinho lá da Restinga lá, como é que é o nome do amigo? Ah, o Fernandinho da Tinga. Fernandinho da Tinga. Tá com o filhote. A gente falou, né, sobre os hospitais no primeiro bloco, o Fernandinho da Tinga, nosso ouvinte, ligou e disse que ele está há 3 horas com o filho pequeno, que está passando mal, com o filho que é nenê ainda, 3 horas pra fazer a triagem no hospital. Que dureza. Não chegou nem na triagem. Então é isso. Tudo certo, Fernandinho. Valeu, relaxa. Abraço, Fernandinho, abraço pro Chiru. Você é fã da Fresno? Sim! Já imaginou ficar 2 dias junto com a banda e de quebra ainda participar da gravação do novo clipe da Fresno? A Atlântida te dá essa barbada. Pra participar, você manda um SMS pra 49207 dizendo que loucura você faria pra estar no novo clipe da Fresno. O autor da resposta mais criativa ganha, vai ficar 2 dias junto com a Fresno e vai participar do novo clipe da banda. Mas corre, porque essa promoção só vale até sexta agora, depois de amanhã às 5 da tarde. Você manda o SMS pra 49207 dizendo que loucura você faria pra estar no novo clipe da Fresno. O resultado sai no pretinho das 6 dessa sexta-feira e a gravação já rola no domingo e na segunda. Você no clipe da Fresno é mais uma promoção exclusiva da Atlântida. Só olha aqui. Que beleza, hein, cara? Que legal. Eu faria loucuras. O Cid já tá preparado aí? Mas tá um pouquinho não, cedo. Rapidinho aqui, pode ser, Cid? Você quer falar antes de mim? Visto filho, hoje que eu tenho tempo. Ouve essa aqui, Cid. O filho tava irritado com o pai e decide pregar uma peça nele. Diz: pai, eu sou gay! E o pai... Azar o teu, tu é adotado mesmo. Puxa vida. Tô saindo. Eu fiquei assustado. Cid, ficou chato. Eu posso sair? Não, agora a gente todos vai... Todos nós vamos sair e o Cid vai ficar sozinho. Tem muito tempo, Cidão. Hoje tu vai ler essa... porcaria. Que é isso? Eu gostaria que o KG repetisse a piada. Eu já larguei de mão, já tô entregando o material aqui. Tu sabe que o Paulo Brito pediu no restaurante, Cid? O que o Paulo Brito pediu no restaurante? Não sabe o que o Paulo Brito pediu no restaurante? Não um sei. Um prato feito... Vocês são muito engraçados. Eu dou gargalhadas até entrar. Quem mandou foi o Rodrigo Neri de Alvorada. Ele não está? Não, ele não está. Ele não é aquele que apresenta aqui. Hoje sou eu, Cidão. Olha aqui pra mim. Como é que vai você? Tô bem, Cidão. Você faz o que aqui? Eu substituo. Eu sou produtor do programa. Ah, você é produtor? Isso. Quando o Fetter não produtor tá, é gay. Você também é? Não. Foi apenas uma pergunta. Tu tá confundindo. Eu humildemente estou substituindo o Fetter aqui. E por que humildemente? Porque qual a relação da humildade com a substituição? Eu acho que a humildade é uma virtude. Nós trouxemos um porco aqui, tu não tá pedindo. Vamos matar esse porco. Vamos sortear esse porco pra audiência. Vamos correr atrás do porco ali. Vamos sortear. Eu sei que nos bailes do interior muitas vezes sorteiam porcos aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Se come os porquinhos, mas leitoa. Se come porcos aqui, é verdade. E o rabo não atrapalha? Leitoa assada. Não vai ler, né? Eu vou ler os salmos agora. Acorda o castelhano ali, ó. Quem é este que está dormindo aqui no canto? Não vai ler o salmo, cara. Ele dorme em todos os teus salmos. Ah, ele dorme? Babaca. Acorda ele. Deixa ele dormindo se ele não quer prestar atenção. O problema é dele. Porco acordar ele ali. Acorda ele, porco. Que isso, cara? Que silêncio aí, cara? Troço feio esse bicho gordo. Tira esse gordo de cima de mim, cara. Pelo amor de Deus, o porco. Ele se mistura com você. Esse gordo de cima de mim, esse moço, cara. Lança esse moço. Não dá pra saber quem é quem quando olhamos vocês dois. Como é mesmo o seu nome aí que está fazendo? Mal, cara. Qual é o seu? Maurício Amaral. Muito prazer, eu vou ler os salmos, Maurício. O rabinho dele é bem enroladinho. É. Cara, que belo rabinho, hein, cara? Vocês sabem por que o rabo do... Cara, tem 2 furos, cara. Por que? Aí, esse é o nariz? Por que é enroladinho, assim? Ah, é enroladinho. Ô, Cidão, 10 segundos, Cidão. Puxa o rabo do porco ali, fica calmo. Vamos para os salmos de hoje, que vai. Quem é esse porco? Quando eu te chamei para ir num não baile, vai dar mais, Cid Moreira, infelizmente, está na hora da Voz do Brasil, samba, amanhã. Então eu te levei lá na favela. Deus, Cidão, vem aí a Voz do Brasil, a gente volta amanhã 1 da tarde, para quem fica pela internet, tem o Discorama. Mas tem muito tempo.